38 16 64, le 06 33 01 83 00 ou bien le 07 81 76 59 64. Le carnaval arrive à Georgeau. Rendez-vous samedi 1er mars à 20h30 pour la retraite au flambeau. Départ devant la mairie avec distribution de lampions pour une ambiance magique et sa majesté carnaval. Les dimanches 2 et 9 mars, la fête continue. Dès 10h, les rues s'animent au son d'une bande, puis à 15h, place à la grande parade carnavalesque. Char, bandes, batucadas. Un spectacle haut en couleur et gratuit. À 17h, retrouvez tous les groupes musicaux sous la halle pour un moment festif. Et pour clôturer en beauté, dimanche 9 mars, à la tombée de la nuit, suivez les Blancs jusqu'au bord de Loire pour assister à l'embrasement du grand bûcher de Sa Majesté Carnaval. La fête foraine est ouverte les après-midi du 1er, 2, 5, 8 et 9 mars au Mail Porte-Madeleine. Un carnaval haut en couleur, à ne manquer sous aucun prétexte. Alors, venez nombreux. Agora quero dançar contigo, Maria, ao som desse Maria. seu marido, é todo seu meu coração. Caros amigos ouvintes, bem-vindos sobre as ondas da Rádio Arc-en-Ciel. Na vossa companhia, o programa do Telefone Toca. Aquela boca andava à toa, os foram partindo. Vamos estar aqui na vossa companhia até às 12h30. Papos secos com dois meses. Como vem sendo habitual, muita, muita música. E você pode ligar para o 0238-43-4800. Então, mais uma vez, seja bem-vindo. Também temos a dizer um muito, muito obrigado ao Sr. António Fortes com o seu Cantar do Galo. Ele viaja sempre no folclore, fado, etc, etc. Nós aqui estamos com a nova canção dos Kings. E ele diz o para o croissant. Vamos lá. E são mesmo horas do croissant com o pequeno almoço, hein? Porque não? O meu jaca canta. Encantou uma padeira e voltou a namorar. Ela é de Alto Barrota. Croaças de pasmar. Croaça tem massa fofa. Croaça é bestial. Croaça até ajuda a flora intestinal. Se lhe tiram este doce, fica logo alterado. É o gajo que mais come croaças por metro quadrado. Croissants. grossa tesuda, a flora intestinal. Se lhe tiram este doce, fica logo alterado. É o gajo que mais come croissants por metro quadrado. Então, bom apetite para você que está a tomar o pequeno almoço. Viva Portugal, vivam vocês todos, nós todos somos fiéis ao nosso Portugal, não é? Com a nossa música. Agora continuamos aqui com mais uma novidade. Eles chamam-se Irmãos Coragem e eles vão a dançar a dança do Talalá. Mini saia, linda que a luz caia. Vai haver festa boa até o dia amanhecer. Entra na nossa dança, que eu tenho esperança que no fim dessa noite algo vai acontecer. Este luxo, um novo som, isso faz o tatatá e tirar o pé do chão. Faz abanar o país, que faz o tatatá e é muito mais feliz. Braços no ar, que hoje quer tatatá. Os irmãos coragem, a baila até de manhã. Braços no ar, que hoje quer tatatá. Os irmãos coragem, a baila até de manhã. Braços no ar, que hoje quer tatatá. Os irmãos coragem, a baila até de manhã. Braços no ar, que hoje quer tatatá. Os irmãos coragem, a baila até de manhã. Entra na nossa dança, que eu tenho esperança que no fim dessa noite algo vai acontecer. Este luz, um novo som, isso faz o tatatá e tirar o pé do chão. Faz abanar o país, quem faz o tatatá é muito mais feliz. Braços no ar, que hoje quer tatatá. Com os irmãos coragem, a baila até de manhã. Braços no ar, que hoje quer tatatá. Os irmãos coragem, a baila até de manhã. Braços no ar, que hoje quer tatatá. Com os irmãos coragem, a baila até de manhã. Braços no ar, que hoje quer tatatá. Os irmãos coragem, a baila até de manhã. Hoje quer tatatá, com os irmãos coragem, a baila até de manhã. Braços no ar, que hoje quer tatatá, com os irmãos coragem, a baila até de manhã. Braços no ar, que hoje quer tatatá, com os irmãos coragem, a baila até de manhã. Braços no ar, que hoje quer tatatá, com os irmãos coragem, a baila até de manhã. Novo tema dos Irmãos Coragem aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. E agora vem aí um dos maiores artistas da música ligeira portuguesa, Tony Carreira. E ele vai nos interpretar o tema O Homem Que Hoje Sou. E ele deve isso a quem? Certamente ao pai e à mãe. E ele dedica esta música ao seu pai, é isso mesmo. Mas também aqui o senhor Filipe de Castro também oferece esta música para o senhor Paulo, ali que estão a ouvir a rádio ali para os lados de San Cio. Então, um ótimo domingo para si e também para toda a família Castro. Bom dia. Tudo que hoje sou vem de uma história de amor. As rugas no teu rosto contam tudo ao pormenor. Tantas as batalhas que tu travaste por nós, para podermos ter uma vida melhor. Para mim, um lutador, confidente e sonhador, o meu melhor amigo, o meu amor maior. De todas as conquistas que conquistaste por nós, hoje mais que nunca dou valor. Eu agradeço tudo que hoje sou a ti e às memórias que contigo eu vivi. Devo a coragem e o amor à tua luta, à tua dor e a tudo que contigo construí. Eu agradeço tudo que hoje sou a ti e que hoje sou, eu devo a ti. Lele, amanhã, lá, lá, lá, amor assim, juro que não há. Hoje é lele, lê, amanhã, lá, lá, lá, um sentimento que ninguém nos tirará. Chegaste, mudaste e conquistaste meu coração. Esta relação é especial. A cada dia um novo carnaval. Hoje é lê, lê, lê, amanhã é lá, lá, lá. Amor assim, juro que não há. Hoje é lê, lê, lê, amanhã é lá, lá, lá. Um sentimento que ninguém nos tirará. Carnaval de Amor é a música que estamos a ouvir aqui na voz de quem? Miguel, simplesmente. E está mesmo na atualidade, estamos no período do Carnaval. Ah, isto é bom, esta música, música alegre, bem disposta. E esta música só ainda tem apenas 2 dias e já está aqui para si. Hoje é lelelé e amanhã é lá lá lá. Vamos lá então, é assim mesmo. Vamos continuar, continuar. E agora vem aí a Carla Blondi, uma artista portuguesa que vocês conhecem bem, pois ela esteve aqui o ano passado nos Santos Populares e ela tem uma nova música que também só saiu ontem, já está aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Nós somos assim. Ela chama-se Carla Blondi e o título da música é Água, Água Mole, Pedra Dura. E portanto a água mole tantas vezes bate na pedra dura que até fura. Que é isso mesmo. Penso eu que é isso que ela diz aqui nesta música. Vamos ouvir. E esta música foi nos pedida do Sr. Rui Anse, que está à escuta do programa, bem entendido, e que você também pode ouvir a sua voz todos os sábados tarde. Portanto, fique connosco. Somos a boa companhia. É isso mesmo. Há quem diga que não há quem cante como nós. O canto alentejano, folclore, o lindo faro. Rios que dão voz, viajam em traineira. Aqui eu me sinto bem e canto à minha maneira. É ditado popular, vamos lá, vamos cantar. É ditado popular, vamos lá, vamos cantar. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole.

dar amor, é isso mesmo. Estamos aqui para dar amor a todos vocês com a música portuguesa. E agora vem aí quem? Marante. 5 minutos. Há 5 minutos que saiu daqui e como louca nos lábios vermelhos um sorriso triste ao canto da boca. Há 5 minutos estive eu calado a espiar no gesto. Olhava o relógio como se os minutos lhe fossem funestos. Tu ainda não sabes como o tempo passa e a divina graça nos olhos enxutos. Mas quando morço é como castigo na alma aparece. A gente envelhece em 5 minutos. Há 5 minutos estive eu a lembrar-me do tempo passado, do tempo em que andava perdido na noite, sonhando acordado. Há 5 minutos fiz contas à vida e aquele foi breve. Mas tu nem calculas nem fazes ideia do que ela me deve. Tu ainda não sabes como o tempo passa e a divina graça nos olhos enxutos. Mas quando remorso é como castigo na alma aparece. A gente envelhece em 5 minutos. Mas quando remorso é como castigo na alma aparece. A gente envelhece, a gente envelhece em 5 minutos. Então, gostaram de ir lá ao fundo da mala para ouvir esta música de Marante? Espero que sim. Então, continuamos mesmo lá no fundo da mala. Fomos mesmo lá ao fundo e desta vez fomos do lado esquerdo. E vem aí Roberto Carlos e ele vai nos interpretar A Montanha. Quem não conhece? Eu vou seguir uma luz lá no alto, eu vou ouvir uma voz que me chama, eu vou subir a montanha e ficar bem mais perto de Deus e rezar. Eu vou gritar para o mundo me ouvir e acompanhar toda a minha escalada e ajudar a mostrar como é o meu grito de amor e de fé. Eu vou pedir que as estrelas não parem de brilhar e as crianças não deixem de sorrir e que os homens jamais se esqueçam de agradecer por isso. Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, que eu posso ver. Que seria de mim sem a fé que eu tenho em você? Por mais que eu sofra, obrigado, Senhor, mesmo que eu chore. Obrigado, Senhor, por eu saber que tudo isso me mostra o caminho que leva a você. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por outro dia. Obrigado, Senhor, que o sol nasceu. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo, obrigado, Senhor, pelas estrelas. Obrigado, Senhor, pelo sorriso. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, obrigado, Senhor, por um novo dia. Obrigado, Senhor, pela esperança. Obrigado, Senhor, agradeço. Obrigado, Senhor. Por isso eu digo, obrigado, Senhor. Senhor, agradeço, obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado, Senhor. Grande êxito de Roberto Carlos, A Montanha. E agora continuamos. Você vai desligar a luz, embora ela já não seja muito, muito precisa, porque está a dia lá fora e está claro, embora haja muito nevoeiro. Portanto, mas o título da música é Desliga a Luz e o Telefone e ouça a música Banda Lusa. Contigo este momento.

campa ao mar nos erguida. Quando eu morrer, nem sequer na campa ao mar nos erguida, para calvário já basta a cruz. Rosas brancas, nós só mandamos a rosas, mais nada. Portanto, foi aqui este fado de Coimbra, Rosas Brancas, e foi especialmente então para a senhora Amélia Martins, da parte da senhora Alice. Nós agora continuamos com o novo tema de Nelson Costa, Eu Duvido. Vamos lá. Está à escuta da Rádio Arconcelho no 96.2. A única frequência onde pode ouvir música portuguesa. Podes até revirar o mundo e não vais achar ninguém melhor do que eu. O meu coração está sofrendo, não entendo como te perder. Paixão não morreu, é que aqui na voz de Nelson Costa. Ele habitualmente não canta assim, ele canta mais com o seu acordeão, mas ele aqui estava acompanhado pelo Nelson Costa e a Elodie, que nos interpretaram este grande sucesso da música brasileira, se não me engano, eu duvido. Continuamos aqui com os Sons do Minho. Isto é para todos os minhotos que estão à escuta aqui da Rádio Arc-en-Ciel, e sei que são numerosos aqui na zona de Orleans. Vamos lá. O Boato da Aldeia, nova música dos Sons do Minho. Não se esqueça, pode ligar para escolher a sua música. O número de telefone você já conhece. Boato, solteiros, sem namorada, casados com três ou quatro. Em qualquer esquina já toda a gente comenta. Ai, se a bomba rebenta, vai gerar-se a confusão. Mas os solteiros, até mesmo os casados, parecem pouco. Há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. Na minha terra, há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. Na minha terra, há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. Na minha terra, há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. Na nossa velha aldeia é quem julga a vida alheia, quem condena sem ser juiz. Por isso digo aos solteiros e casados, não deixem de ser safados, o que importa é ser feliz. Na minha terra há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. Na minha terra há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. Na minha terra há um sem namorada, casados com três ou quatro. Na minha terra há um boato, solteiros sem namorada, casados com três ou quatro. E os malandrecos dos casados, hein? Os solteiros não têm nada, os casados têm tudo. Não é bem assim. Vamos lá continuar aqui com a boa disposição. E veio também aí um novo número, nome da música portuguesa, é isso mesmo. E ela chama-se Julieta. Se é paixão ou se é amor, não sei, é o que ela disse. Pode não ser assim. Se é amor, é pra sempre. todo por mí. Paixão. Pode ser os dois, não é? É isso mesmo. Aqui com a voz de Julieta, uma artista que eu simplesmente não conhecia e que nós estamos a descobrir aqui. Ela tem novo trabalho, só saiu apenas há uns dias, o 3 de fevereiro, exatamente. Agora vamos até à Espanha com Juan Pardo, Adiós. E foi nos pedido de Madame Françoise. Un très bon dimanche à vous. A veces amamos sin saberlo y otras veces creemos amar. Cuánta pena me produce el sentimiento de comprobar que a la gente le da igual. Montañas.

fazer festa, eu quero dançar. Traz o vestido melhor que tiveres. Os dois juntinhos vamos que zombar. És a melhor de todas as mulheres. Vai ser tão bom quando chegares. Ai, esta noite eu vou ser só teu. E quando eu te agarrar, ai, meu amor, vou te levar ao céu. Baila comigo, baila comigo, baila comigo, ao som da kizomba. Baila comigo, baila comigo, porque esta noite é festa de arromba. Festa, eu quero dançar. Quero teu corpo com cheiro a Chanel. Os dois juntinhos vamos que zombar. Tu vais gostar dos meus beijos de mel. Vai ser tão bom quando chegares. Ai, esta noite eu vou ser só teu. Comigo, o som da Kizomba aqui com Tom Mané. Ele é o homem da xixa, o grande sucesso deste momento. Agora vamos nos virar para quem? Belito Campos. E o Belito vem aí com La Bamba. Soy

Vou fazer um ramo de lã para levar para a ponte da barca. Ai, lírio, lírio, lírio do monte. Ai, lírio, lírio, lírio do monte. Ó, meu lírio roxo, pertinho da fonte. Ó, meu lírio roxo, pertinho da fonte. Aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel, você também se tem uma canção que você gostaria de ouvir, é simplesmente ligar e nós vamos passar. Agora vem os Filhos da Nação, Senhor Padre. No baile da minha terra conheci uma menina, andava atrás de mim por eu tocar concertina. E lá atrás da igreja entre nós aconteceu, e o pior disso tudo é que o padre apareceu no meio da confusão. Então lá disse eu: ó, senhor padre, aquilo que eu mais peço é que na hora do confisco consiga perdoar. É verdade, a moça era boa e eu não fiz nada todo, eu ligava a tocar. Ó, senhor padre, aquilo que eu mais peço é que na hora do confisco consiga perdoar. É verdade, a moça era boa e eu não fiz nada todo, eu ligava a tocar. Atrevida e começou a mexer. Eu, como ainda sou novo, sei logo a tremer. Na hora da confissão, tive mesmo de falar, pedir ao prior para não me condenar. E dentro da igreja tive que desabafar: ó, senhor padre, aquilo que ele mais peça na hora do confesso me consiga perdoar. É verdade, a moça era boa e eu não fiz nada com o meu ligado a tocar. Ó, senhor padre, aquilo que ele mais peça que na hora do confesso me consiga perdoar. É verdade, a moça era boa e eu não fiz nada com o meu ligado a tocar. Senhor padre, aquilo que eu lhe mais peço é que na hora do confesso me consiga perdoar. É verdade, a moça era boa e eu não fiz nada com o meu ligado a tocar. Ó, senhor padre, aquilo que eu lhe mais peço é que na hora do confesso me consiga perdoar. É verdade, a moça era boa e eu não fiz nada com o meu ligado a tocar. Ó, senhor padre, aquilo que eu lhe mais peço é que na hora do consiga perdoar. É verdade, a moça era boa e eu não fiz nada com meu ligado a tocar. Música. Filhos da Nação, aqui com o tema O Senhor Padre. E eles têm outro tema novo também, talvez vamos ouvir daqui a alguns momentos. Agora vem um jovem talento da música portuguesa. Jovem talento, isso é vocês que têm de dizer se ele tem talento ou não, não é? Mas é um jovem que vai cantar O Baile do Diniz. Ele chama-se Diniz Reis. É um jovem. Você bateu os pezinhos aqui com o Diniz ou não? Espero que sim. Em todos os casos, ele é um jovem que tem apenas, não tem mais de 12 anos. Ele já canta assim lindamente e toca a concertina. Portanto, nós damos vez a todos os artistas que queiram passar aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Têm todos a mesma chance. Agora vem um grupo já bem confirmado, DNA, e eles vêm aí com a Lola. Olá, Lola. Bom dia. Olá. Bom dia, Lola. Onde está a tua filha? Oh, Lola. Onde está a tua filha? Eu quero falar com ela, pedir uma explicação, porque uma linda donzela magoou meu coração. Diz-me, Lola, que se passa, tua filha onde está? Combinei hoje na praça às 8:30 da manhã. Eu já liguei várias vezes, mas não me quer atender. Por isso eu vim ligeiro à tua porta bater. Oh, Lola, onde está a tua filha? Oh, Lola, onde está a tua filha?

Portugal também bailou o som desta música, certamente. Agora vai bailar, mas de outra maneira, vai bailar mais agarradinho com Zé Praia. Ninguém gosta mais da noite que eu. E esta música foi nos pedida da senhora São, mulher do senhor, e esta música é da senhora São, para o seu marido, Tonicha de Fujães, Zé Praia. Vamos lá ouvir. Mais da noite do que eu. La la la la la. grande Zé Praia aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Agora vamos ouvir Ruben Palmeira, Eu Gosto de Ti. Quem eu sou? Sou mais que esse carinho que te dou. Quem eu sou? Sou esse que os teus lábios encantou. Eu só quero saber porquê estás aqui, só te quero mostrar porquê, só te quero a ti. Hoje eu sei, não quero que tu vás, quero ver, voltar o tempo atrás. Gosto de ti, és só és meu amor sem fim, tu és tudo para mim. Gosto de ti, tem tudo para aqui, só te quero mostrar porquê, só te quero a ti. Hoje eu sei, não te vou mais largar, porque eu sei, tem tudo para dar. Gosto de ti, este só és meu amor sem fim. Estamos na reta final aqui do programa do Telefone Toca. Mais uma vez, vocês são extraordinários. Agora vamos ficar com os Calemas. É Simone Simarra. O tema é Consciência Fat. Vamos ouvir. Ao vivo. Que eles vão cantar. Bem entendido. Calema. Tenho tanto medo de te perder, mas precisei das lágrimas para poder ver que o único culpado dessa história aqui sou eu. Perguntou quem era a moça e a minha boca se calou. Tinha apenas um segundo para emendar o que estragou. Só me restam as palavras, mas elas já não valem nada e não tenho como provar. Quem me dera ter no bolso a chave e poder voltar, olhar dentro dos meus olhos e pedir pra não entrar, ou dizer àquele moço que eu venho de um futuro, que isso ele pode evitar. Volta pra casa, hoje sou eu que peço. O que eu aprendi com o erro não tem preço. Vai te doer menos do que eu estar aqui. Corre pra ela que eu bem mereço. Hoje está do avesso. Faz por nós dois o que hoje eu faço por ti. Andrei com Simone e Simarra aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Agora vem outro nome da música portuguesa. Ela chama-se Cristina Pereira e ela diz que vira da vida. Vira, vira e vira, vira, vira sem parar. Vira, vira e vira, dá um grito para o ar. Vira, vira e torna a virar. Ai, que loucura! Vocês já viraram tanto durante esta manhã. Vira para a direita, vira para a esquerda. Mas quem vai ser uma loucura? Ai, que loucura! É a Lucy Teixeira. Quando chegares, meu Deus, ninguém nos segura. Ai, que loucura.

É o programa de rádio que ele está a fazer companhia, sim, o programa do telefone, toca, é isso mesmo. E vamos estar aqui até às 13 horas hoje, mas já são quase horas de ir para a mesa. Então vamos lá. Vem aí o homem da xixa, ele chama-se Tomané. Olha o homem da xixa, todos sabem quem é. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Se não estiver no talho, estou lá no café. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Ai, a xixa a esta hora já deve estar no forno, não é? Certamente. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Se não estiver no talho, estou lá no café. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Trabalha duro de noite e de dia, e ao pé dele há sempre alegria. Tem carne fresca e muita simpatia, e às vezes oferece uma salsicha fria. Já faz a fila para entrar, parece que é chouriço que ele anda a dar. Já faz a fila para entrar, parece que é chouriço que ele anda a dar. Olha o homem da xixa, todos sabem quem é. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Se não estiver no talho, estou lá no café. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Olha o homem da xixa, todos sabem quem é. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Se não estiver no talho, estou lá no café. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. A vela espetada, que é muito grossa e avantajada. Dispõe também do rabinho da vaca, que é tão gostoso e não apanha nada. Para não falar na língua da bovina, que é enorme, que até sobe adrenalina. Para não falar na língua da bovina, que é enorme, que até sobe adrenalina. Olha a alma da xixa, todos sabem quem é. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Se não estiver no talho, estou lá no café. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Olha o homem da xixa, todos sabem quem é. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Se não estiver no talho, estou lá no café. Chamei o Tomané, chamei o Tomané. Ai, o homem da xixa, ele é o Tomané, que ele vende bem a sua xixa. Agora vamos ficar com a banda Luz e Fome, e eles dizem Sinto-me Só. Não é o meu caso. Sempre, pois eu jurei a mim mesmo ser eternamente. Se te amar é sofrer, sofro calado. Sinto em minha saudade, no peito magoado. Sinto-me só, só, só. Estou tão sozinho. Sinto-me só, só, só. Sem teu carinho. Sinto-me só, só, só. Estou tão sozinho. Sinto-me só, só, só. Sem teu carinho. O rio corre para o mar, seu leito leva com ele a saudade onde me deito. Tenho o meu jeito de amar que me dói inteiro, e a cada dia que passa sinto a solidão. Sinto-me só, só, só. sem mais que dizer, só me resta desculpa pedir. Mas aceito que nunca mais queiras olhar para mim. Sei que sou novo, mas juro que vai ser assim. Meu corpo, até posso dar a outra mulher, posso dar-lhe tudo o que ela quiser, mas nunca meu coração. Meu corpo, até posso dar a outra paixão, mas pensa que o meu coração será para sempre teu. Sei que errei, mas vamos de novo tentar. Sei que te feri demais, ao teu lado é o meu lugar. Sei que errei, não calculas como estou sofrendo. Por dentro estou mais que vazio, aos poucos estou morrendo. Mas aceito que nunca mais queiras olhar para mim. Sei que sou novo, juro que vai ser assim. Meu corpo, até posso dar a outra mulher, posso dar-lhe tudo o que ela quiser, mas nunca o meu coração. Meu corpo, até posso dar a outra paixão, mas pensa que o meu coração será para sempre teu. Mas pensa que o meu coração será para sempre teu. Meu corpo, até posso dar a outra mulher, posso dar-lhe tudo o que ela quiser, mas nunca o meu coração. Meu corpo, até posso dar a outra paixão, mas pensa que o meu coração sempre teu. Hoje sou feliz com você, que é tudo que eu sonhei. Ah, eu te amo. Ah, eu te amo, meu amor. Ah, eu te amo. O meu sangue ferve por você. Você me enlouquece. Você é o que eu quero. Eu sou prisioneiro, prisioneiro desse seu amor. Ah, eu te amo. Thank you. esperem por você. Com você que é tudo que eu sonhei, aqui com a banda Luz e Fome. Vamos continuar com Jorge Ferreira. A mulher mais linda, um amor à primeira vista, rainha do meu sonhar. Quando ausente de ti eu choro, és aquela que eu mais adoro, só nasci para te amar. Passo o dia inteiro pensando, e no meu pensar vou te amando. Miragens para mim tão reais, e à noite ao olhar vejo tua boca acender um beijo. Te amo cada vez mais. Quanto mais amor houver, mais amor terei para dar a ti, minha mulher, e viver a vida a amar. Vou te amando pouco a pouco, cada vez um pouco mais. Eu te amo como louco, e quanto mais amor houver, mais amor terei para dar a ti, oh minha mulher, e viver a vida a amar. You Jorge Ferreira no seu melhor aqui nas platinas da Rádio Arc-en-Ciel. Outro grande, grande romântico que é Roberto Carlos. Ninguém vai tirar você de mim. Não me canso de falar que te amo e que ninguém vai tirar você de mim. Nada importa se eu tenho você comigo. Eu por você faço tudo. Pode crer no que eu digo. Sou feliz e nada mais me interessa. Não vou ser triste e nem chorar. E é com esta música que eu vou despedir todos os nossos ouvintes. Espero que tenham passado uma manhã cheia de alegria, de paz, de amor e de boa disposição. Na companhia da Rádio Arc-en-Ciel, mais uma vez vocês foram extraordinários. Sempre mensagens de reconforto para nos dar muita, muita coragem aqui aos animadores. Portanto, muito obrigado também a vocês de estarem aí desse lado e é para vocês que nós estamos aqui. Resta-me apenas desejar um bom fim de domingo e também uma semana muito feliz. Vou deixá-los com a RDP Internacional porque o grande Nicolás não está aqui. Então, até domingo próximo. Sozinho sem te ver. Boa tarde, é meio-dia no continente e na Madeira, 11 horas nos Açores.